Artigos originais. A importância do terceiro saber de Morin, ensinar a condição humana na formação do pedagogo. Autora, Daniela Gurisky Rodrigues. Currículo Lattes, http://lattes.cnp.que.br/08467006676561277. E-mail, dani_gureski@yahoo.com.br. Autora, Daniele Saib. Currículo Lattes, http://lattes.cnp.que.br/18474445250512 1. E-mail, dani_saib@yahoo.com.br. Resumo. Partindo de reflexões sobre o modelo de educação que possuímos hoje fragmentado em disciplinas, o presente artigo aborda a formação de professores sobre a perspectiva de Edgar Morin, considerando o terceiro saber, ensinar a condição humana, presente no livro Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. Partindo da abordagem teórica, aponta questões burocráticas da formação do pedagogo e do professor a partir das diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em pedagogia e a Declaração Mundial sobre a Educação Superior no século XXI, Visão e Ação, ressaltando pontos que se fazem presentes na obra de Morin. Busca demonstrar aspectos da condição humana que deveriam se fazer presentes na formação de professores, como por exemplo, o ensino das artes, de filmes, de música, entre outros aspectos que buscam contemplar a condição humana para que esses profissionais tenham uma formação diferenciada que não seja tradicional, reducionista com a qual a sociedade está habituada. Ressalta a importância de um ensino multidimensional e aponta que o conhecimento fragmentado prejudica a formação do indivíduo, pois esse apenas conseguirá perceber as partes e não o todo. Com isso demonstra a relevância de se iniciar a desfragmentação do ensino na formação de professores, pois esses profissionais são os responsáveis por todos os outros níveis de ensino. Indaga-se como esses profissionais que passam por um ensino fragmentado no qual se torna cada vez mais difícil compreender quem são os seres humanos, comportam-se e ensinam seus alunos. Acredita-se então que iniciando um ensino diferenciado para esses formadores, ocorra uma mudança significativa em todo o processo educativo onde atuam esses profissionais. Palavras-chave: condição humana, formação, professores.